Primeiramente, Haroldo, dizer da satisfação, hoje, como disse o vereador de nome, hoje é um dia muito importante para a Câmara de Piqué Carneiro, para a Escola Marechal, pela iniciativa, e para o povo de Piqué Carneiro. Um tema importante, eu fico lisonjeado, agradeço ao Paulo Roberto, agradeço a todos os professores, parabenizo o corpo docente, o corpo discente da escola, pela iniciativa. É uma honra para mim ter levado e apresentar esse projeto na Câmara, um projeto tão nobre, ainda mais homenageando o Alexandre, que a gente nem consegue chamá-lo de finado Alexandre. Pela pessoa jovem, pela pessoa cheia de vida que era o Alexandre e que teve sua vida decepada de uma forma tão trágica. Então a todos, como eu disse que ia ser breve, meu voto é favorável, fico feliz em aprovar um projeto de tão grande importância e queria saudar esse grande prefeito. Prefeito Expedito estava olhando no projeto de lei, já são projeto 0, 15 mensagens, 15 mensagens do executivo à Câmara Municipal, só nesse ano. Então isso é mais uma demonstração do seu trabalho, da sua competência e do seu entusiasmo em trabalhar para o nosso povo, pela nossa cidade. Obrigado e um bom dia.